Essa semana, ao invés de a gente começar com uma piada, a gente vai começar com a triste notícia de que a Podosfera perdeu um de seus maiores entusiastas, o Silmar Jeremia, do SciCast e do Portal Deviante. Eu, na verdade, não conheço muito do trabalho dele como podcaster. Eu conheci mais sobre o trabalho dele como empreendedor quando, no final do ano passado, ele me convidou para participar de um projeto dele sobre um ambiente exclusivo para publicação de podcasts. Eu costumava apresentar ele para outras pessoas dizendo assim: sabe aquela história do cara que não sabia que era impossível, foi lá e fez? Então, olha esse cara aqui de Chapecó que ele fez. E era assim que eu falava desse projeto dele. Então, essa semana, a minha dica de podcast é que você conheça um pouco do trabalho que ele fez no SciCast, que ele deixou de apresentar em 2014, me parece. E eu vou deixar aqui um link no último episódio que eu ouvi sobre energia nuclear, onde você pode ver também a paixão dele pela ciência. A gente vai sentir sua falta, Silmar. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e aqui ao meu lado, literalmente ao meu lado, meu amigo Carlos Merigo. E aí, beleza? Olá, GugaCasters! muito bem. Peguei Carlos, um avião aqui até... Esse programa é o seguinte, Carlos. A gente tá dando uma pausa na temporada do GugaCast. Tá. Mid-season, é isso? Os assinantes do GugaCast, que fazem parte do grupo secreto do GugaCast no Facebook, esses têm conteúdo exclusivo todo dia. Conteúdo novinho, exclusivo todo dia. Eles estão lá tendo conteúdo, tem um mini GugaCast lá. Entendi. E você também pode estar lá. É só você pagar 15 pratas lá no apoia.se/GugaCast e se tornar um assinante. Tá bom. Tá? Mas... fora isso, a gente tá dando uma pausa e a gente tá apresentando alguns dos momentos mais legais que rolaram nas últimas duas temporadas desse programa. E aí, eu e o Caio, a gente teve a ideia de fazer nesse programa, chamar você aqui pra fazer um programa que a gente chamou de GugaCast Origins. Muito bom. Sabe por quê? Porque o GugaCast nasceu... em parte, do Braincast, né? Ele é uma extensão de um quadro que eu comecei a fazer no Braincast, que era a leitura de e-mails. Isso. Que depois virou... Você deu um spin-off e conseguiu... É tipo o Peter Jackson, né? Você tá fazendo filmes infinitos de uma mesma... De uma mesma ideia. De uma mesma ideia. Exato. Então, a gente fazia isso. A gente fazia uma espécie de monólogo, fazia uma brincadeira no começo, depois lia os e-mails. E eu falei, por que eu não faço um programa que é só isso? E um pouco do GugaCast é isso. Né? E aí eu pensei... Só que tem uma galera que ouve o GugaCast hoje que não conhece o Braincast. E tem até, por incrível que pareça, você não vai nem acreditar nisso que eu vou te dizer, mas tem uma galera que também não quer conhecer. Fala, pô, eu não trabalho com publicidade, eu não sei nada de comunicação, eu não quero ver essa porra. É, e tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, vai lá conhecer o Braincast, que é maneiríssimo, mas mesmo que você não trabalhe com essas coisas, mas eu trouxe aqui, eu e o Caio, como o Caio também é o editor do Braincast, a gente vai colocar aqui nesse programa alguns dos melhores momentos da leitura de e-mail do Braincast. Olha só! Entendeu? Sim, tem momentos antológicos aí. Mas antes disso, eu já falei aqui sobre como você pode se tornar um assinante e ter conteúdo exclusivo. Se você tá aí falando assim, putz, mas vai ter um negócio que já passou, beleza. Mas tem uma galera lá que tá tendo conteúdo exclusivo. Sim. Certo? Além disso, eu quero convidar a galera para mandar e-mails pra gente pros próximos programas. A gente vai fazer um programa sobre sexo, histórias de sexo. Olha. Você pode mandar um também. Ah, tá bom, lógico. A gente não fala o seu nome. Ah, entendi, vai ter nomes fictícios. É só você pedir. Em geral, a gente esconde todos os nomes. Tiranossauro, robô do futuro? É, pode ser. A gente sabe que é você agora. A gente também vai fazer um programa especial sobre negócios, mas não é sobre empreendedorismo. Quer dizer, é um pouco, mas não é só sobre empreendedorismo de sucesso. É ideia, pode ser qualquer tipo de negócio que você fez na vida. Sabe quando tipo, você negociou com seus pais pra não faltar aula, ganhar uma grana? Sim, sim. Ou então você vendia figurinha aberta pros amigos? Sim. É, esse tipo de coisa. Um negócio fundamental. É, a gente quer histórias de negócios. E também a gente vai fazer um sobre histórias de feriado. Qualquer coisa relacionada a feriado. Tá. Você desceu pra praia, você foi juntou uma galera e foi acampar. Ou então você ficou trabalhando no feriado. Qualquer coisa que tenha a ver feriado, esses vão ser os próximos programas. Então manda o seu e-mail pra cartas@gugacast.com contando sua história em detalhes que a gente lê ela aqui no ar. Tá bom. A gente não vai ler todas. A gente vai escolher umas e vai ler elas no ar. Acho que ficou bem claro, né? Sim, sim. Não é uma promessa de que a gente vai ler sua carta no ar. Isso. Se a sua carta for boa, criativa, e você vai jogar pro ar, né, os envelopes. Isso, exato. E aquela que você pegar... Eu vou pegar essa uma. Aqui. É, eu e um moderninho. E também a gente tem mais uma coisa no GugaCast que a gente indica podcasts na abertura. E eu quero aproveitar que você tá aqui e indicar um podcast do qual eu já participei, que é o Código Aberto. Ah, sim. Que eu acho um podcast incrível pra quando você tá pensando em carreira, você vê carreira de outras pessoas, de vários segmentos. Eu participei de um que eu e a Ju, a gente entrevistou a outra Ju. Isso, da RGA, de Nascimento. E foi muito legal. Então, eu queria convidar você que ouve o GugaCast. Se você gosta de ouvir falar histórias sobre carreira, sobre sucesso, sobre mercado e etc., conhece lá o Código Aberto também, que é um podcast lá da família B9 muito maneiro. Códigoaberto.b9.com.br. Tão lindos esses links, cara. Parabéns. É? Então é o seguinte, antes da gente ir pro GugaCast Origins, eu quero te convidar pra jogar um jogo que foi o jogo de maior sucesso da história do GugaCast. E a gente vai fazer ele de novo aqui agora. Tá bom. O nome desse jogo é 7 Cliques para as Estrelas. Tá. Sete cliques para as estrelas. O jogo é o seguinte, Carlos. A gente vai abrir a Wikipedia. Eu vou fazer um desafio pra você, pra você aprender como é o jogo, e depois você faz um pra mim. Tá bom. Tá bom? Eu vou te dar um artigo pra você começar, e você tem que chegar num outro artigo que eu vou te falar em 7 cliques ou menos. Entendeu? Esse é o jogo. Tá. Tá bom? E a gente vai fazer junto. Tá bom. O artigo que a gente vai te dar pra começar vai ser Política do Algodão. Tá. E você tem que chegar em até 7 cliques, hein? Vince Vaughn. Vince Vaughn. Tá bom. Tá bom? Vou colocar lá pra você. Então, é o seguinte, você só pode clicar nos links e não pode clicar em links que vai pra fora da Wikipedia. Eu tenho que tentar chegar aí no Vince Vaughn, caramba. Você tem que olhar esses cliques aí. Você não pode voltar. Tá você bom. Não pode testar. Clicou, já era. Contou um clique. Você tem 7 cliques pra chegar em Vince Vaughn. Que fudeu. Ó, a produção de algodão foi a primeira beneficiária da Revolução Industrial. Revolução Industrial, boa. Criação da descaroçadora. Por Eli Whitney. Levou um enorme crescimento. É pena que descaroçadora não é um link. É verdade, senão eu gostaria de clicar nesse link. As colônias britânicas da Índia e da América forneciam algodão não tratado para cidades industriais de Lancashire e Yorkshire. Ok. Mesmo com a independência da América. Eu vou clicar aqui em América. Pode? Não, peraí, dá uma olhada nos outros links que tem. Guerra Civil. Tem Guerra Civil, acho que vai ser difícil. 1861, têxtil. Será que ele tem alguma ligação, investidor da indústria têxtil? É um caminho. Grã-Bretanha, Estados Unidos. Bom, né? Pode estar em Estados Unidos? Vai lá. Estados Unidos. Vixe, aí fodeu. Então, eu vou te dar um segredo. O jogo, se você tentar ir no óbvio, ele dá errado. Não, mas peraí. Não, agora você já foi, contou um clique. Você quer que eu clique em descaroçadora, por exemplo, eu vou chegar no Vince Vaughn como? Não, porque descaroçadora não era um link. Mas, não, foi bom Estados Unidos, mas dali... é a dica que eu tô te dando de quem já jogou. Não pode ser óbvio. Se você for só no óbvio, você não chega. Você pode ir no óbvio às vezes. Tá. Foi Estados... um clique já. Tá foi bom. Um clique. Estados Unidos são uma república constitucional federal, 50 estados e um distrito federal, tudo clicável, 48 estados, Canadá, Havaí, arquipélago. Havaí é um... não tem uns filmes que ele tá... que passa no Havaí? Baiana, assim. Tem, não tem. Penetras bom de bico, ele não tá... Não é no Havaí. Não é? Não é no Havaí. Não tem nenhum casamento no Havaí. Multiculturais, paleoindígenas, Grã-Bretanha, Filadélfia, Carta dos Direitos, Guerra da Secessão. Ah, ele acabou de fazer um filme de guerra, hein? Mas era a Secessão? Não era. Ah. É, comeu... Segunda Guerra Mundial, olha aí. Puta, a gente vai chegar, hein? Caramba, a gente vai chegar. Rápido. Segunda Guerra Mundial, cliquei. Mas foi da Segunda Guerra Mundial mesmo o filme? Foi, o filme do Mel Gibson, né, agora, do que é do cara lá que não mata, né? Uhum. É a Segunda Guerra, né? Tá bom. É, Segunda Guerra, mas é contra os japoneses. Foram dois cliques. Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar, grandes potências, aliados e o eixo. Caralho, eu vou chegar. História da humanidade. Olha, tem um link gigante aqui. Entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. Nazista, Commonwealth. Segunda Guerra Sino-Japonesa, não. Peraí, Organização das Nações Unidas, superpotências. Tem link demais, isso aqui é gigantesco. E o Vince Vaughn é uma superpotência do cinema. Isso, talvez. Será que se eu clicasse em superpotência, chegaria nele? Ia aparecer a foto dele. Ai, caralho, peraí. Cronologia, Primeira Guerra Mundial. Isso aqui vai ser impossível. Eu posso fazer uma busca na página? Pode. Eu tenho que achar a guerra contra os japoneses. É bem completo o post da Wikipedia sobre a Segunda Guerra. Pô, também, se não, a Segunda Guerra Mundial, se não fosse, né, fecha a Wikipedia. É a Wikipedia, né, cara? Você não sabe. Sabe sim, tem pessoas do mundo inteiro aqui. Ó, exército japonês. Peraí. Europa, o Japão, Sudeste Asiático, Indochina Francesa, o Império Japonês. Putz, aí não, vai me levar pra um outro caminho. Frota americana em... Opa, ofensivas quase simultâneas. Guerra do Pacífico. É essa aí? É aqui que eu vou chegar. É essa a guerra do filme? É. Não é? Ah, não sei, cara. Eu nunca vi o filme. Você não viu o filme com Vince Vaughn? Não, eu sei que tem o filme, mas é novo, é recente. Eu não vi ainda. Eu vou ver. Paralisação. Eu vou ter que clicar naquela lá. Guerra do Pacífico. Tá? Vai lá. É nessa guerra mesmo, filme, sem certeza? Tem que, se não for, eu me ferrei. Porque eu gastei um clique... Já foram 3 cliques. Você foi Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial e agora Guerra do Pacífico. Isso. Tô tentando chegar lá. Nomes atribuídos ao conflito. Aliados. Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Que belo nome. Né? Pena que não é um link também. É sim, é um link, é. Mas jamais vou clicar, porque eu não vou, vou ser enganado aqui. É, Alemanha nazista, ataque ao Pearl Harbor, general, teatros da operação, conflito entre China e o Japão, pacto nipônico-soviético. Cara, é muita coisa. Eu não deveria ter ido para as guerras, porque é muito gigante isso aqui. Você foi três links só, você pode voltar ainda se você quiser voltar. Tensões entre o Japão e o Ocidente. Olha... Embargo, Reino Unido, petróleo, linha BCD. Escreve aí, põe na busca aí, tipo, filmes. Filme, porque aí, se tiver alguma coisa relacionada a filme... Filmagens da Guerra do Pacífico. Não, mas é externo. É fora. Você não pode clicar em nada. Ah, não pode clicar. Não tem uma tabela aqui. Não tem nada sobre o filme que você possa clicar. Qual o nome do filme? Até o Último Homem... Escreve aí. Hacksaw Ridge. Olha aí, nada feito. Foi esse caminho é um dead end. Não. Calma. Como que eles chamavam em inglês? Olha aí, Edson Ridge. Ridge. É um link, hein? Cambridge. Ai, Edson Ridge. Será que eu posso clicar aqui, Batalha de Edson Ridge? Como eu te falei, a magia desse jogo é você clicar no não óbvio. Ah, é que eu vou clicar aqui. Batalha de Edson Ridge. Batalha de Edson Ridge. Será que não é essa a batalha mesmo? É... Já foram quatro... Uma batalha terrestre de campanha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial entre exército imperial japonês e forças terrestres aliadas, principalmente Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Império do Japão, comandantes, marines... Eu já dei quantos cliques? Quatro. Puta, vai ser impossível. Ilha de Salomão, campanha de Guadalcanal. Eu acho Guadalcanal um nome muito maneiro. Por isso, eu devo clicar. Considerando que você não tem muito mais pra onde ir. Tá bom. Você foi... Foi campeão de Guadalcanal. Ok, 5. Tem mais resultados de Ridge. Tem 10 resultados escrito Ridge. Vê se você acha um que seja Rex ou Ridge. Tem um Lunga Ridge. Não. Eu tinha que tentar achar o nome em português. Não acho. Porque tá tudo em português aqui. Eles traduzem. É. Você tem mais... Quantos cliques foram? 5 já. Você tem mais 2 cliques. Mas deve estar aqui, ó. Deve estar aqui. É porque esse filme é muito recente, cara. Não, mas tem que estar no Wikipedia, não? Ó... Tem um ali, ó, The Thin Red Line. Sim. É um filme mais recente. Não é, mas é de 90 e pouco. Mas se você chegar nele, mas é um link de filme. Se você chegar nele, talvez você vai chegar em alguém que já fez um filme com o Vince Vaughn. E você conhece muitos atores. Talvez aí seja o seu caminho. Sendo que você tem mais 2 cliques, pega o mais recente. Eu vou aqui no The Pacific, que é uma série, tá? Tá bom. 6 cliques. Só tenho mais um. Agora eu tô no caminho. Procura aí, Vince Vaughn. Se bobear, ele tá aí, né? É. Não. Oh, ele tá no Band of Brothers? Caralho, eu vou chegar. Peraí. Ele tá no Band of Brothers? Não sei. Não tá no Band of Brothers, não. Steven Spielberg. Mas você conhece muito disso, cara. Agora você tem que achar alguém. Tenha trabalhado com ele, ou, né? Ou então vai ter um nome de algum outro filme aí que ele tenha participado. Dá uma lida com cuidado aí. Eu tenho quantos cliques mais? Um só. Ah, então não dá. Não, mas assim, é como se fosse golfe, entendeu? Né. Você tem um handicap, assim. Se você chegar em menos um, tá bom. Ainda é um bom resultado. Ah, entendi, tá bom. Ele já trabalhou com Tom Hanks? Tom Hanks, talvez. É, Steven Spielberg. Não sei. Não, né? Muito incompleto. Pera aí que eu vou chegar lá. Ó, você tá acabando sua bateria. Você só tem 5% de bateria, agora ficou tenso. Pera. Cara, se tivesse ele aí, teria sido muito bonito. Seria, né? Ai, caramba. Cara, dá pra chegar, mas tá muito tenso isso. Hans Zimmer. É o... Ah, não, mas trilha sonora, putz. Mas... Eu clicaria em Tom Hanks. Agora ficou difícil porque tem muitas opções, né? É. O bom é quando tem uma opção só que faz sentido. Ele não fez nenhum filme com Tom Hanks? Impossível. Todo mundo fez filme com Tom Hanks. Vai lá. Mas 7 cliques. Ele pode ter alguma relação com Vince Vaughn, né? Agora é uma questão de achar... Você já procurou aí, Vince? Vou procurar. Tá 20, quase. Agora é uma questão de você vai no nome dos filmes e achar um que ele participou. Forrest Gump, Apollo 13, Código da Vinci, Catch Me If You Can, Castaway, Capitão Phillips, Anjos e Demônios, Toy Story. Eu tenho que chegar daqui, cara. Não tenho, eu não posso, eu já vou gastar um clique a mais. É, o seu próximo clique você já tá no negativo. É, Capitão Phillips, Saving Mr. Banks, Bridge of Spies... Sully, Inferno e o Círculo. Bom, puta merda. Eu vou tirar uma ideia aqui. Talvez você tenha que gastar 2 cliques. Mas você pode tentar achar um filme que certamente tem alguém que fez um filme com... Ah, mas eu não queria gastar, não. Eu queria tentar chegar no próximo clique. Então vai lá. Assim tá muito... Não posso gastar mais de um clique. Resgate do Soldado Ryan. Ele tá? Não tá? Não sei, não lembro. Vin Diesel, acho que eu me confundi. Ai, não! Não tem. Ele não tá no Resgate do Soldado Ryan, filha da puta. Ai, que merda. Então, cara, você tem que achar alguém aí que esteve com ele. Agora já foi 8 cliques. Matt Damon já esteve com ele? Matt Damon, talvez, cara. Vin Diesel? Vin Diesel, não sei. Melhor ator. Chegou tão perto, cara. Giovanni Ribisi. O Giovanni Ribisi, ele tá em Friends, onde ele contracena com a Jennifer Aniston. Que tem o Vince Vaughn. Que contracenou com o Vince Vaughn. Então, aí você já tem uma linha. Ah, mas é muito clique. Eu vou ter que clicar nele em Friends. Você vai ter que clicar nele. E aí lá provavelmente vai ter Jennifer Aniston. Talvez não. Talvez tenha só Friends. É, não sei. Talvez você consiga melhor. Quero começar de novo esse jogo. É isso que é legal do jogo. Ele faz você querer se matar. Ah, é muito clique pra chegar lá. E ah, cliquei. Você vai nele? Foi, fui. Já procurei Vince Vaughn. Agora é assim. Ah, não! Ah. Que merda, cara. Tem que tentar achar um filme que ele fez aí agora. Que aí vai ser direto. Essas Garotas. Esse é a cara de filme que ele estaria, né? Essas Garotas. A Estrada. De fato, é. O Mensageiro. The Wonders. O Sonho Não Acabou. Friends. Olha, ele fez Blossom. Em 1990. Foi o segundo trabalho dele. Ele namorou com quem? Ele era o irmão da Phoebe no Friends. Puta! Vai tá aqui. Vai tá aqui. Não, cara, não, não, você tinha que... Não, o Giovanni Ribisi é o irmão da filha. Ah, não! Você me enganou! Não, não valeu esse clique. Tá bom, você me enganou. Vamos deixar voltar. O que o Vince Vaughn fazia mesmo? Não, ele não ele tá não era namorado da... Não, ele tem um filme que ele é namorado da Rachel, da Jennifer Aniston. Ah, ele não fez? Não tava em Friends? Ele não tava em Friends, não. Certeza, ele tem cara de que tá em Friends. Não, não tá. Não dos namorados musculosos. Esse eu tenho certeza, não. Então você me leva pra um caminho errado. Eu acho que você devia... Procura Jennifer Aniston aí, vê se aparece. Que seria um link melhor. Não. Não. Então vai em Friends, cara. Ah, mas é garantido. Muito clique. Já foram... Quanto você foi até aqui? Ah, sei lá, uns 8. Já foram... Peraí. Foi 7 e você chegou no Tom Hanks. Aí você foi 8 Soldado Ryan, 9 no Giovanni Ribisi. Foram 9 cliques. Ah, mas aí não vai. Você vai em Friends agora? 10 cliques. Friends. Televisão, série de televisão americana. Já procura ele aí. Não, ele não tá em Friends. Ah, vai saber. Vai saber. Então, eu acho que agora, se você for em Jennifer Aniston, você chega nela. 10 cliques. Jennifer Aniston, cliquei. 11 cliques. Ah! Achou? Yeah! Clica lá. 12 cliques pro Vince Vaughn. Foi bom, vai. Foi legal. Ah, não, foi quase o dobro. Não, não, quase o dobro. Primeira vez foi bom. Foi bom, parabéns. Quer ver? Pera aí, agora eu vou clicar. Eu vou entrar aqui, ó. Vamos tentar fazer o caminho inverso agora. Ó, Hacksaw Ridge é o filme que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial, interpretado por Andrew Garfield. Por ter sido um caminho pelo Andrew Garfield e pelo Mel Gibson. Você tava indo bem na Hacksaw Ridge, porque a gente não conseguiu achar o link perfeito. E aqui nem tem a sinopse, tá super incompleto, ó. Mas vamos ver, o que tinha aqui de elenco? Teresa Palmerson, nenhum desses apareceu. Ai, tá bom. Putz. Agora é minha vez. Tá bom. Eu quero que você entre em Condado de Autauga. Autauga, ok. E você precisa chegar no Nicolas Cage. Beleza. Não vai ser difícil, cara, porque você já me pôs nos Estados Unidos. Já ajudou. Condado de Autauga, ou Autauga, sei lá, ele é um condado do estado do Alabama, cuja principal cidade é Prattville. Olha. Né? E ele tem 54 mil habitantes. Nossa, tem eu aqui na rua. Sweet Home, Alabama. Então tá, vamos ver o que tem escrito aqui. É um dos 67 condados do estado estadunidense do Alabama. É sede de Prattville. Será que ele já fez filme no Alabama? De Montgomery, pode ser. Cara, ia ser muito maneiro se eu fizesse em dois... Os Jesse Record? Ele fez aquele filme do Texas lá, aquele filme lá com os irmãos Coen. O Washington... Arizona Nunca Mais. Ah, não, mas Arizona, não é Alabama Nunca Mais. Mas aí, tem 57 estados americanos Confederação, ali. Confederação, Guerra Civil... Presença afro-americana. Ó, tem as estradas. Olha. Se tiver uma estrada que vai pra Arizona... Não, mas ali nos, aquele desenho dos estados lá que você viu lá em cima. Não, isso aqui são desenhos dos condados. Ah, dos condados. Dos condados do Alabama. É, a gente não vai sair do Alabama. Cidades, vilas... Residente notável, Wilson Pickett. É um dos artistas americanos mais conhecidos por cantar In The Midnight Tower e Mustang Sally. Olha, viu? Pô, eu vou clicar nele. Não tem nada naqueles links ali, que eles são vermelhos. Wilson Pickett. Ah, não! Acho que foi errou. Um clique. Não, cara, ele fez muitas músicas de sucesso e aí ele pode muito bem ter feito uma música de alguma trilha sonora do Nicolas Cage. De tentar ir pelo Arizona, acho que ia ser mais fácil. Você ia chegar em 3 cliques. Mas não tinha Arizona lá, era Alabama, cara. Mas pelo, clica em, você ia clicar em Estados Americanos, Arizona, Nicolas Cage. Não, mas aí não. Você não, quer apostar mas... quanto que ia ser isso? Depois você pode refazer a sua... Já foi um clique aí. Wilson Pickett, cara. Eu te falei assim, o importante não é o prêmio, o importante é a jornada. Não, não, eu quero prêmio, eu quero chegar em 2 cliques. Wilson Pickett. Ele tem muitas músicas famosas. Born to be Wild, não é dele, mas tá aqui junto do Hey Jude. Mas que aquele, achar a música que ele cantou e que tem a ver com... É mais difícil. É, cara, eu tô dando uma lida pra achar algo que tenha a ver... Olha as bandas aí, que foram gravadas por artistas como Led Zeppelin. Por exemplo, se tivesse Guns N' Roses, o Nicolas Cage é o maior fã do, que existe do Guns N' Roses. Provavelmente está escrito lá no verbete do Guns N' Roses. Entendi. Maior fã, Nicolas Cage. Você podia tentar ir pelo, pela família dele, né? Coppola. Família dele, Coppola, verdade. Se eu achar Poderoso alguma coisa... Chefão... Que me leve pra filme, Hollywood. Será que não tem Hollywood? Caramba, não tem. Não tem. Será que nenhuma dessas bandas está relacionada com ele? Não, eu tenho que ir pra algum lugar que me leve pra filmes. Vou achar uma banda aqui que tem a ver, muito a ver com... Aerosmith. Zeppelin, Van Halen... Aerosmith, boa. Aerosmith, foram 2 cliques agora, hein? Foram. Guns N' Roses, tá aqui. Será que vai estar aí? Você acha que eu já vou? Primeiro que eu vou colocar Nicolas Cage. É, isso, direto. Porque existia uma chance existe. Dele já ter gravado... Porque se você for no filme aí do... Naquele filme lá do Michael Bay... Ele já fez filme com o Michael Bay, não fez? A Rocha? Michael Bay. Não, não tem Michael Bay. A Rocha. Não, é... Aí você vai ter que ir pelo Armagedon. São Francisco. Armagedon. Põe Armagedon. Armagedon é no Michael Bay? É. Aí. Ah... Aí eu vou chegar nele e vou chegar em A Rocha e Nicolas Cage. Isso. Mas e se eu for pro Guns N' Roses? Seria uma vitória muito mais... Muito melhor, né? Muito melhor, mas é arriscado, porque se fosse o verbete em inglês, talvez você tivesse melhor chance. Mas um em português... Eu vou em Guns N' Roses. 3 cliques. Guns N' Roses. Vamos procura procurar. Aí, se tiver Nicolas Cage. O maior fã, Nicolas Cage. Ah! Yes! Yes! Axel recebeu o prêmio das mãos de Nicolas Cage, que declarou ser um grande fã da banda. Ai, e muito mais curto, você ia ter que dar mais uns 3 cliques pra chegar no... Eu falei pra você que é pela jornada. Caralho, de condado de... Sei lá o quê. Em 4 cliques. Ó, ao retornar dos Estados Unidos, Axl Rose recebeu o prêmio Ronnie James Dio Lifetime Achievement Award e fez uma pequena apresentação com Guns N' Roses no Revolver Golden Goods Award. Axl recebeu o prêmio das mãos de Nicolas Cage, tá aqui o link, que declarou ser um grande fã da banda. Eu vou clicar lá. Nicolas Cage em 4 cliques. Eu nunca vi sair tão bem esse jogo, cara. Foi Wilson Pickett. É, condado de não sei o quê. Condado de Autauga. Wilson Pickett, que nasceu lá. Isso. Aerosmith. Guns N' Roses, Nicolas Cage. Nicolas 4 Cage. Cliques. Ai, ai, ai. Muito bom. Muito bom. Eu não esperava que isso. Eu não esperava nada menos de um cara fã número 1 do Nicolas Cage. É porque eu sabia que ele era isso. Fã número 1 do Nicolas Cage. Eu jamais ia fazer esse caminho. Ai, então, olha só. Quais são os seus momentos preferidos do Braincast, da leitura de e-mails do Braincast? Tem muitos, assim, tem os clássicos que todo mundo comenta, né, como Pegadas na Areia. Pegadas na Areia. Que virou um clássico, né, assim, ele já é tido aí nas paradas de sucesso, já vai ter refilmagem e tudo mais, logo menos. É muito bobo, e... Mas eu gosto de alguns menos cotados, assim, como aquele que foi uma puta bagunça, que foi imitando uma rádio. Imitando, né? A rádio dos anos 90. Isso, o Marão ficou aqui irritado, falou, o que vocês estão fazendo, vocês estão loucos? Eu fiquei aumentando e baixando isso. O volume. Depois, quando eu vi, ficou bom. Eu gostei muito de umas recentes aí, que é o Vendedor de Carro Usado. Vendedor ficou... de Carro Usado, é, foi bem recente, foi legal, né? Mesmo. Mas tanto o Vendedor de Carro Usado quanto o Pegadas na Areia, eu fiz na hora. Isso, é, tem uma que é parada que faz ficar engraçado, isso. Que é eu não pensar muito no assunto. É, tipo, tá na hora de gravar, tem ninguém me esperando já pra gravar, aí eu faço. Quando senão eu penso demais, ele fica meio elaborado. Sim, assim, sim, sim. Fica... Tipo aquele que eu fiz, que é uma paródia do Poderoso Chefão. Ficou... Ah, é verdade. Ninguém entendeu, entendeu muito. Ninguém leu o livro. Isso. E segundo, entendeu? Sim, ficou, sim. Mas foi ficou legal. Ficou, sim, ficou lógico, aqui. Lógico. É sempre... Foi o melhor leitor de comentários daquele programa. Como não assim? É? Não é? Por exemplo, o filme do Nicolas Cage. É ruim? Não. quando ele é ruim. Não, qual filme é ruim? Algum filme que ele tenha feito. Mas é o melhor filme do Nicolas Cage. Entendi. Daquele ano. É verdade. Entendeu? Não, porque deve ter uns 15 por ano. Isso, né? É o melhor filme do Nicolas Cage. Naquele mês. Daquela semana. Isso, tá bom. Isso dá pra dizer. Tá bom. E é a mesma coisa da leitura de comentários, né? Que é isso, né? É, não se pode ganhar sempre. Não se pode, mas eu acho que sempre é uma surpresa, né? O que mais que teve de grandes leituras aí? Tem a comparação com as Princesas Disney. Não, essa a gente nunca fez. Não fez ainda. Essa daí é pro Braincast definitivo. Mas eu já fiz uma que era uma comparação com jogadores da seleção. Da seleção que foram... Jogadores secundários da seleção. Isso. Esse foi legal. É, foi mesmo. Esse foi bem recente. Teve um também que foi... Computadores, não foi? Se a família Braincast fosse em computadores... Sério? Eu fiz isso? Foi isso. Videogames, né? Videogames, não sei, talvez. Isso é um trabalho pro Caio. Tá bom. Então fica aí, Caio, faça uma bela seleção pra galera aí e a gente se vê em setembro. Tudo isso? É, daqui a pouquinho. Que moleza, hein? Comentários, ele está aqui hoje, então não preciso fazer... Ele veio com uma tuba hoje. Seria genial, eu vou cogitar essa possibilidade. Eu só vim, na verdade, porque a era de ouro da leitura de comentários de Gustavo da Crimafra, ela começou e eu não estive presente ainda. É verdade, você não presenciou isso. Então assim, eu vim hoje, porque eu não vinha, né? Falei assim, ó, tem gravação, quem vem ali, mandaram mensagem, falei, ah, eu não. O Guga vai. Falei, puta, essa é a chance, hein? É hoje. Então você quer saber o que o Guga preparou. O que ele tá aprontando aí? Eu não sei, o Guga sempre vem com essas. Ah, o sofrimento em criar algo especial é se o... Se transforma na poesia. Se transforma na poesia. Então ele tem usado esse recurso, essa muleta. Vamos criativa. Descobrir qual o trope disso, isso, né? É a rosa do deserto. Então, no último Braincast, na verdade isso foi fácil porque eu fui inspirado pelo Paraninfo do Qual é a Boa, Cristiano Dias. Olha aí. Que no último Braincast, no seu Qual é a Boa, ao falar do sistema de classificação dos filmes, ele usou um termo que só faz sentido aqui entre a gente e eu quero espalhar para o mundo. Porque eu acho que eu fui escolhido para fazer isso. Tá. Ele você falou... é o Chosen One. Gente... Exato. Já tô colocando aí. Na pauta já. Na pauta. Ele falou da igreja do Waze. Ah! E já faz um tempo que eu falo para vários amigos... Que é uma religião? Que eu nunca falei aqui no Braincast. Não é que é uma religião. É que o Waze é Deus. Tá. A religião E única. Eu tenho provas. Eu tenho evidências. Ah, irrefutáveis. É? Tá. Ó, irrefutáveis. Desde que o Waze chegou, a gente devia ter zerado o calendário. Essa é a história. Não importa qual livro você acredita. AW. Verdade. A gente tá no ano 2 é a primeira, dois, assim, é isso? É, a gente devia ser isso. É. E aqui estão as provas. Primeira coisa. O Waze, ele é onisciente. Sim. Ele enxerga tudo, embora ninguém enxergue ele, sacou? E ele está dentro de cada um de nós, naquilo que substitui os nossos corações, que são os nossos telefones. Bonito. Até agora faz todo sentido. O Waze escreve certo por linhas tortas. É verdade. Quantas vezes você não pegou um caminho totalmente... Não é possível, Waze, que você queira que você faça esse caminho. É. Aí você vai por ele e dá certo. E você chega tipo meia hora antes do que você estava esperando. Isso. Não, e ele fala assim, peraí, pensando bem, entra aqui à direita. Isso. Sabe uma coisa que aconteceu comigo que eu passei a acreditar nesse Deus? Uh-huh. Que uma vez eu estava no Itaim, uh-huh, precisava voltar para casa às 6:30 PM, trânsito maluco, tudo parado. Aí o Waze me fez sair do Itaim, chegar em casa na Lapa, tipo em 15 minutos, indo por dentro assim, tá evitando a farinha. Eu falei, meu, isso só pode ser... Milagre. É um milagre, exato. Isso é, exato. Se você... É igual multiplicar peixe. Se você não seguir o caminho dele, você é punido. Porque Deus, esse negócio de Deus bondoso... Não, você, é Velho Testamento. Deus, aqui é Velho Testamento. Deus que se preza, pune. A gente ele enxerga, pune você. A gente acha que ele existe quando ele tá recalculando. Aí o bicho pega. E ele é doloroso. Ele não pune numa boa, assim. Não é assim, tipo, ó, fica ligado. Não é um puxão de orelha. É tipo a chegada dos insetos, sabe? É o Deus de Abraão, né? É o fim da colheita, assim, um negócio terrível. E ele faz isso o tempo todo com você. Ele fala assim, ó, tipo, não vai pela marginal. Aí você fala, porra, esse eu vou pela marginal. Tô aqui na cara, uma reta só, vou pela marginal. Aí você entra, aí pá, tudo parado. Aí você fica não, lá não é, 50 não minutos. Não é vai pela marginal, é assim, vai pra pista local da marginal. Isso. Você fala, não, já tô na central. É. Vou ficar na central. Pá. Eu, quando eu desobedeço isso, eu me ferro. É, então, eu tava uma fila pra entrar na pista central, falei, ah, não, não vou pegar essa fila, porque isso, aqui tá andando. Isso. Passou 10 metros, 100 você metros, não parou. Você não confiou cegamente. E a central andou. Você questionou a vontade dele, o que ele fez? Puniu, tapa toma na cara. Toma na sua cabeça. Isso aí. Só que tem outra coisa, ele é misericordioso. Depois que ele pune, dá na sua cabeça e faz você ver a realidade, ele te dá um caminho. Ele te dá um novo caminho. Ele fala, entra aqui à direita. Aí você fala, assim, porra, nessa ruazinha aqui que eu nem sabia que tinha. É, entra aqui, vai lá. Aí você fala, puta, beleza, eu não vou questionar mais, eu vou seguir. Vou fechar o olho, vou seguir. Não, não fecha o olho que você vai bater o carro. Mas você fala, vou seguir cegamente. Aí você entra e aí, tipo, de repente é aquilo que você falou, um caminho que você nunca tinha, nem sabia que existia e você chega. É pra louvar de pé, né? É. E se você pensar bem, faz muito sentido que Deus seja um software e não uma forma imperfeita e limitada igual a gente. Igual certo? Um hardware? É, igual um hardware, igual a gente. Ele compreende tudo, sem preconceito, sem limitação, enquanto a gente não compreende ele. É assim que tem que ser. Assim que é Deus. Agora, a prova irrefutável, ele nasceu em Israel. É. Muito bom. Parabéns. Vamos louvar de pé. Eu sei que é estranho lidar com essa informação agora, mas se você pensar bem, é uma coisa menos, é uma coisa menos pra se preocupar na vamos vida. Vamos fundar a igreja do Waze? O Waze. Feliciano Opa. Não deu like nesse breakout. O Waze chegou, tá aqui, tá valendo. Deus tá na terra, tá resolvendo seu problema. Você vai brincando. A Câmara de Vereadores de Campinas. Vai fazer uma moção de repúdio ao Braincast por citar essa história, assim como fez contra essa tal de Simone de Beauvoir. Essa feministazinha. Mas escuta, aí. Aquele... Então, o único problema, o único problema que a gente tem que ficar atento é se o Yahoo comprar o Waze. Porque o Yahoo é onde os negócios vão pra morrer. Isso, isso. Sim. Então, se o Yahoo comprar o Waze, é sinal de que cagou tudo. Mas é do Google, o Google, né? Já chegou antes. É, o Google. É, não, mas você nunca sabe. É um sinal que você tem que ficar atento. Uma coisa importante é dizer que nenhuma religião foi maltratada durante a gravação dos comentários. Então, não mande comentários religiosos pra braincast@b9.com.br, porque eles serão ignorados. O que você preparou pra hoje aqui? Tem alguma coisa especial? Então, ou na verdade... Aquela desculpa? Não, nunca é especial, cara. Nunca é especial? Nunca, não, é uma coisa corriqueira da semana. Não, tem sido tem especial. Tem semanas que são especiais e semanas que não são. Hoje Guga Mafra saiu em todos os jornais, todas as rádios, TVs. Ele é um comprador de empresas. Comprador de empresas voraz. É o Google Mafra. Google Mafra. A minha mãe está muito orgulhosa. Então por isso que, não, tipo, ler um poeminha aqui hoje não é nada demais. Sua mãe finalmente entendeu o que você faz, é isso? Então, essa semana, como eu falei, cada semana tem semanas que são especiais, outras mais especiais, outras menos. O Spotify, ele faz uma playlist pra você chamada Descobertas da Semana. E é um robô. É lindo. Né? Eu gosto de quando a gente fala robô, porque eu não imagino um processador fazendo aquilo. Eu imagino um autômato, né? Um humanoide sentado digitando, que é muito mais legal. Sim. Essa Descobertas da Semana é mágica, né? Então, é mágico. É um robô que faz uma mixtape pra você. Foi isso. Nosso querido Dias definiu dessa maneira. É um robô que faz uma mixtape pra você toda semana. E ela é muito... E é muito assertiva. Ela traz coisas que você realmente gosta. Eu adoro. E geralmente é a única playlist que eu ouço a semana inteira. Porque na semana que vem ela já muda. E a playlist é gigante, né? E aí então... Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Porque, assim, eu sei lá, eu ouço Caetano, eu ouço Chico, eu ouço Gil. Então peraí. Então é o robô que tem dúvidas em relação a você. Então, aí... Não, eu tenho dúvidas em relação ao robô. Porque, assim, eu ouço esses três. E aí o robô conclui que logo eu gosto de Maria Gadu. Eu concluo igual, cara. Eu tô do lado do robô. Não, cara, não, é o famoso não necessariamente. Tem uma grande chance. Não, eu sei, mas assim, quando eu escuto a playlist, é óbvio que tem várias músicas ali que falam, não, essa eu não quero, mas, cara, a maioria é assustadora. O Guga postou essa semana um lance que eu quase comentei em cima, mas alguém foi mais rápido. Que foi o. Você falou que a Descoberta da Semana jogou. Quais eram as bandas? Puro Êxtase. Do Barão Vermelho. E tinha mais uma, você tinha falado de mais alguma coisa. Jota Quest. Aí ele, por que diabos isso tá na minha... O que aí, eu fiz alguém... pra você, robô? O que eu fiz pra você, robô? Aí alguém respondeu pra ele, você ouve Engenheiros do Havaí, cara. Foi. Então, é sobre isso que eu queria falar. Quando eu ouvi essa música, eu pensei, porra, robô, você tá de sacanagem comigo, né? Eu pensei, não é legal. Mas só que como eu fiquei ouvindo a playlist, várias vezes essa música repetiu e passou e você acaba deixando lá, deixa rolar. Então você ouviu por êxtase, assim... Eu ouvi algumas vezes. Ok. É, não foi muitas vezes, eu ouvi algumas vezes. E aí eu comecei a prestar atenção na letra. Nossa. E eu achava que essa... Eu sempre achei que essa era uma letra meio patética. Tipo assim, não sei se você lembra do Trem da Alegria. Vocês lembram do Trem da Alegria? Lembro. O Trem da Alegria gravava um disco e a primeira música do disco era sempre sobre o super-herói do momento. Então teve uma que foi sobre o He-Man, a outra foi sobre os Thundercats. Opa. Aí depois você viu uma outra que foi sobre o Jasper e o Changeman. Uhum. Sim. Eu não tinha sacado isso. E aí eu achei que era meio... eu achei que era muito parecido isso, eles falando sobre a cena clubber, sabe? Só que numa visão de tiozão totalmente de fora, né? Ah, ela tem um... Ela pinta a unha de vermelho. E é isso. E aí ela dança. Então é isso. Eu achei que era um pouco isso. E a cena clubber, pra quem não sabe, é para os anos 90 o que os emos são para os anos 2000. Eu acho que você tem que trazer pra molecada de hoje que seria os clubbers dos anos 90 são... Não, os clubbers são para os anos 90. É muito diferente. Mas não. Eles são para os anos 90 o que os emos são para os anos 2000. Então, mas emo já virou uma coisa tia já. Então, é verdade. Tem o clubber também. Então, não, mas eu tô pensando, sei lá, qual que é a tribo do momento 2010? Qual é a tribo que mais usa maquiagem? Gótico suave. Então é gótico isso. Gótico suave. É, o gótico... Não, mas eles são bem mais drogados, cara. Eu não vou... Bom, mas enfim... Mas e não, os lenhadores, os hipsters? A galera que vai em rave e tal, antigamente eram só os clubbers. Porque os emos e os clubbers, o lance deles é usar muita maquiagem. Não, eles realmente gostam de maquiagem. Os clubbers tinham um lance de usar muita coisa colorida e muito acessório. Sim, foi a galera, verdade. Foi a galera que começou a usar, tipo, alargador. Foi a galera que começou a usar piercing, tudo que era parte do corpo. Bom, mas olha só. Aí eu fui ouvir a música, que eu achava que era só essa tentativa patética de falar sobre a cena clubber, na visão de um tiozão que tá vendo aquilo acontecer e pensando, putz, a gente não faz parte disso. Mas na verdade não, cara. A música é uma obra-prima do lirismo. Ah, uma obra-prima do lirismo. É. Então eu queria recitar aqui, fazer uma leitura dramática. Não dramática, mas eu queria fazer um estudo. Eu queria fazer uma leitura comentada dessa belíssima obra. De Roberto Freja. Barão Vermelho. Eu quero saber como você vai encaixar os podcasts da família B9 aí. Ah, tem que fazer isso. Não, não foi não, encaixa. Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar. E toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Eu gosto dessa parte que é uma precisão cronológica da música. É quarta-feira que ela sai. Não é quinta, não é sexta. E é sem pressa pra voltar, tá. Porque a brincadeira não devia ter hora pra acabar. Interessante. Não é? Como, enquanto sei na alternativa, ela não sai de sexta e sábado, entendeu? Quarta-feira. Exato. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, os pés num salto alto, cheios de desejo. Aqui começa a desconstrução do ser humano. Os pés são um personagem à parte. Tá. Eles é que têm o desejo. Desejo de dançar, desejo de seduzir. Por isso eles estão num salto alto. Não é ela, são os pés, entendeu? Tá. Vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta para se derreter. Repara que... Ela pôs um salto alto, pintou as unhas, pintou o cabelo e a única coisa que ele repara é que ela tá suada. Você pode achar que isso é uma falta de cavalheirismo, uma falta de... Mas não. É falta de rima mesmo. Não é. É o começo da emancipação feminina, da igualdade de gêneros. Tá. Porque ao invés de ele apontar pra fútil beleza, tá, ele aponta pro trabalho duro que ela tá fazendo na pista. Entendi. Ela tá suada. Próximo tema de redação do Enem tá aí, então. Tá aqui. Você podia só ter escrito essa letra que você tirava 10. Meu Deus. Ela é puro êxtase. Êxtase. Barbies. Bat Boops. Puro êxtase. Vai lá, por favor. Não, aqui nessa parte ele só se perdeu, ele só... Ah, beleza. Okay. Ele tava indo bem. Eu só queria. Ele tava indo bem, mas aqui ele falou assim, cara, eu só vou jogar umas palavras aqui. Eu acho que ele gravou, sabe, tipo, ele tava compondo a música, gravou isso, puro êxtase, depois eu ponho alguma coisa, e aí ele esqueceu. Não, mas Barbies e Bat Boops só soltou desdizem tudo que você disse sobre a parte anterior. Ou talvez não. Ou talvez não. Ou talvez essa seja a reflexão. Ah, meu Deus do céu. Não, mas espera, fica pior em relação a desdizer. Porque esse é o estrofe onde ele atinge o ápice. O galo cantou, e se o galo cantou, deixa cantar. Se o galo cantou, é que está na hora de chegar. A brincadeira acabou. Repara que ele traz um elemento rural, disruptivo, para a cena urbana que ele estava descrevendo. Cara, isso é retroplanejamento da música, é isso? O galo cantou. Então, tá de acordo com o paradoxo que você apontou no refrão. Se bem que eu acho que ele só se perdeu. Você acha? De tão alucinada, já tá rindo à toa. Quando olha para os lados, a todos atordoa. Essa estrofe aqui podia muito bem estar numa música de forró universitário ou sertanejo universitário. Mas isso não é simplesmente ela usou êxtase? Eu acho que é isso. Eu acho que o que ele tá querendo mostrar aqui é o perigo das drogas. Isso. Não o era perigo, o perigo das drogas. Quando ela olha pros lados... Não era emancipação da mulher? A todos... Mas é isso que é impressionante, sabe? A quantidade de temas... Dentro da mesma música. Quando olha para os lados, a todos atordoa. É isso que as drogas fazem com você. Tá. Ela atordoa. A todos. Meu Deus. A sua roupa montada parece divertir os olhos gulosos de quem quer lhe despir. E novamente desdizendo essa questão da emancipação. Não. Essa questão da mulher. Não é isso. Ele está retomando a desconstrução do ser humano que ele apontou lá na frente. Lembra dos pés? Uhum. Agora são os olhos. Os olhos gulosos. É porque você não percebe porque... É muito complexo, ele, né? De uma forma muito genial, ele inverte toda a frase, como se fosse o hino nacional. E ele... Entendeu? Ele inverte sujeito e predicado. Mas o que ele tá dizendo aqui? Os olhos gulosos parecem se divertir com a roupa montada. Entendeu? Os olhos gulosos de quem quer lhe despir. Entendeu? Não. Os olhos estão personificados. Eles, cara, são gulosos. Cara, e eles se divertem. Nas palavras do próprio Frejá, o poeta não morreu, foi ao inferno e voltou. O que que... Não, mas... Tá foda aqui. Quando você pensa nos olhos gulosos que querem te despir e se divertem com a sua roupa montada, não a sua, a dela, né, da Barbie, Betty Boop, o que que você sente nesse momento? Você sente calor? Você sente excitação? Você sente vontade de dançar? Não, você sente puro êxtase. Puro êxtase, é isso. Ouça os podcasts da Família B9 e escreva para brincast@b9.com.br. Parabéns, Guga. Você fez toda essa análise em quanto tempo disso tudo aí? Eu não sei, cara, mas eu... Cara, isso devia virar... Essa é a verdadeira descoberta da semana, cara, que eu tô aqui compartilhando com vocês. Isso muito devia virar um programa à parte. É um quadro. Isso muito devia virar um programa à parte. A gente sentar, ficar um olhando pra cara do outro, fazendo análise da poesia nacional, contemporânea. Sim. Afinal, né, meu amigo, a grande dúvida que hoje bate na cabeça das pessoas é vodka ou água de coco. É, quando na verdade deveria ser o que fazer quando o sol bater na janela do seu quarto. Olha aí. Muito bem. Eu pensei o seguinte: computadores antigos, ok? Tá bom, certo. O Poco Pixel, fiz na ordem que aparece lá pra mim do site. Poco tá, Pixel, essa ordem é pelos últimos programas publicados. Então ela pode mudar pra todo mundo. Ah, por isso, tá bom, mas eu vou colocar na ordem que tá lá agora. Tá bom. Poco Pixel, ele é o CP500 dos podcasts. Por quê? Porque ele é simpático. Sim, não fala mal de ninguém, ele, né? Ele é nostálgico, você olha pra ele, você lembra de uma época boa. Sim. Dos anos 80, que era uma época que o monitor era um negocinho verde, pequenininho, grudado no teclado. Tá. É um computador simpático. Você simpático. Já ouviu alguém falar mal do CP500? Não, né? Jamais. Assim como do Poco Pixel também, nunca teve. Não tem troll. É, só que você tem que ser um pouco mais escolado pra você entender ele, sabe? Sim. Pois é. Já o Naruhodo, não, o Naruhodo é pra qualquer um, qualquer pessoa. Você nunca viu podcast na vida, Isso. Você consegue entrar lá e fazer ele funcionar. Verdade. E outra, ele traz, em muito pouco tempo, uma grande sabedoria pra sua vida. É para você as massas, né? É, por isso que eu acho que o Naruhodo é o Pense Bem dos podcasts. Pense Bem, caramba. Eu tinha o Pense Bem com os livros, cara, era muito Sim, legal. Sim, eu também, nossa. Com as cores, então, cara, era muito bom. Então, não sou dessa spoiler. Época. Sai daqui. Spoilers Talk Show seria o MSX dos podcasts. Tá. MSX, puta, quanto tempo não ouço essa sigla. É, porque ele é divertido, ele é todo sobre entretenimento. Tá bom, justo. É, ele não é feito pra você trabalhar, tá. Ele é feito pra você se divertir. Entendi. O Tecnicalidade, eu vou pedir pro Rafael aqui definir. Eu tinha pensado que o Tecnicalidade ele é o Linux dos podcasts. Bom, meu Deus. Não sei se isso é um elogio ou uma ofensa. Porque mas depende da distribuição. Não, porque ele é firme, ele é confiável, ele tá lá. Não falha, porque, né? Ele não falha. Ele é feito só por especialistas, ele não é feito por mas, sei lá, mas a gente tem uma interfacezinha bonitinha, então pode ser o Ubuntu, que é pode eficiente e é mais ou menos bonito. Ok. É como eu falei, Linux, eu tava tentando falar de uma maneira mais... Até porque Linux não é um computador, mas eu tava tentando falar de uma maneira mais abrangente. Mas ok, Ubuntu. Ok. Ubuntu. A gente não tá aqui pra discutir. Não agora. Agora, o Mamilos, ele só pode ser um computador. um computador antigo. Que computador antigo pode ser um Amilis? Faz ideia. Jornalismo amiga. De aberto. Amiga. Amiga, você pode ser uma amiga. Verdade. Certo? Uhum. Faz sentido. E o Mamilos é feito pelas nossas amigas. Pela Cris e a Ju. Ela... Não é? Isso aí. Perfeito. Todo sentido do mundo. Não faz sentido? Claro. Faz. Mas agora, quando a gente começou a gravar, faltavam três, e aí eu vou contar com vocês aqui pra gente definir o resto. Tá. Caixa de histórias. Eu tava aqui pensando... O primeiro que veio à minha cabeça foi um TK-3000. Putz. Mas eu não sei, porque, sei lá, porque TK-3000, ele também é sobre histórias. Que... Esse é o Guga publicitário fazendo retro. Não, porque você tem que pôr a ficha lá. Não, aliás, eu pensei em TK-3000, tô falando TK-2000. TK-2000, você tem que pôr a fita, esperar ela carregar a história, chegar até o ponto pra ele jogar. Entendi. Assim, entendi. Tem entendeu? Ele é um negócio linear, o caixa de histórias ele tem isso, ele é linear, boa. Sacou? Tá bom, okay. Faz sentido. Faz sentido. E bom, vai, foi um bom retroplanejamento, fala aí. Foi ótimo. Agora, o Zing e o código aberto, eles ficaram de fora aqui, eu vou precisar de vocês. Do Zing eu não sei, eu teria um pro código aberto. Fala aí, então. Código aberto eu acho que seria o iMac G3, porque ele é bem... Ele abre as perspectivas das pessoas sobre coisas curiosas. Olha. E o G3 tinha aquela parte traseira transparente. Viu? Olha aí. Ó. Bom. A Apple não faz só coisa ruim, gente. Mas eu queria falar de algo, de uma coisa mais antiga. Eu queria que algum fosse o IBM Aptiva, porque foi o meu primeiro computador. Como a gente vai dizer que o Zing foi o IBM Aptiva? Isso aí, pronto. Ele, fechou. Ele não podia ficar de fora e o Zing não pode ficar de fora dessa piadinha aqui. Que maravilhoso, quem sabe faz ao vivo, cara. Olha onde eu fui bom? Me meter. Foi ótimo. Sentado em seu escritório, de frente para o jardim de uma mansão, estava o mais temido podcast da podosfera pós-guerra. O Braincast era aquele que todos vinham para pedir ajuda, e nunca decepcionava. Ele não fazia promessas vazias, nem dava desculpas dizendo que suas mãos estavam atadas por forças maiores do que as suas. Você não precisava ser amigo dele, e nem importava que você não tivesse meios para retribuir. Apenas uma coisa era requerida, que você mesmo, proclamasse a sua amizade. E então... Não obstante o quanto pobre ou sem poder fosse o suplicante, Dom Braincast tomaria os problemas dele em suas mãos. Sua recompensa, amizade, o título respeitoso de Dom e, às vezes, a saudação mais afetiva de padrinho. Todos vocês tinham passado por isso, de pé, na porta, dois dos seus mais importantes homens, Anticast e Projeto Humanos. Grandes e abrutalhados, tinham a força de um touro e era de conhecimento comum que eles eram tão bem dotados que suas esposas temiam a cama matrimonial como um dia descrentes temiam a fogueira. Spoilers, Mupoca, Save Games, Zing eram as crianças que todo italiano rezava aos santos para ter. Prestativos, leais, sempre ao serviço do chefão e ainda moravam com os pais aos 30 anos. Mamilos era o filho mais jovem e o único que recusou o direcionamento do grande homem. Ele não tinha a face pesada das outras crianças. Seu cabelo era liso, sua pele tão suave que poderia pertencer a uma garota. Era bonito de uma forma delicada. Inclusive, houve um tempo em que Dom Braincast se preocupou com a masculinidade de seu caçula. Pouco Pixel não está na lista, mas ele quer vê-lo, alertou um dos homens a Dom Braincast, que sentava à mesa aguardando o fim das festividades. É realmente necessário? Perguntou o chefão. Ele quer mostrar gratidão, disse o mensageiro. Dom Braincast assinou com a cabeça, demonstrando que Pouco Pixel podia entrar. Pouco Pixel não tinha medo da polícia, não tinha medo da sociedade, não tinha medo de Deus, não tinha medo do inferno, não tinha medo nem amava seus companheiros. Mas ele havia eleito, ele havia escolhido temer e amar Dom Braincast. Levado à presença do chefão, o terrível Pouco Pixel apresentava uma postura de respeito e entregou um envelope cheio de dinheiro ao chefão. Ele se assegurou de que a quantia no envelope era maior do que a que todos os outros haviam ofertado. Ele queria se mostrar generoso e respeitoso. Por isso quis entregar o dinheiro pessoalmente, um gesto atrapalhado para o qual o chefão fez vista grossa. Os homens viram o destemido Pouco Pixel deixar sumir sua máscara de fúria, deixando transparecer seu orgulho e regozijo com a situação. Ele beijou a mão do chefão antes de sair pela porta. Ele agora fazia parte da família. último programa, número 155, quem ganhou Cannes Lions 2015? Não, mas espera. Antes pera. Disso, antes de chegar nos comentários, a gente tem que falar da família B9. Da família B9. Vai lá, cada podcast, eu tava pensando nisso hoje, tava refletindo sobre isso hoje, e eu tava pensando que cada podcast da família B9 é como aquele professor típico da oitava série. Quer ver? Olha só. O Mamilos é tipo aquela professora de matemática bravona, sabe? Sei. Que dá bronca, coisa assim, mas todo mundo gosta dela. Sei. Ela não é aquela professora que você odeia. Essa é a professora de química. Tá. A professora que é bravona e você odeia é de química. De matemática, todo mundo gosta e, tipo, ela realmente ensina. Você sabe ensina. Que ela é exigente. E ela toca o coração das pessoas. Sim, sim. Esse é o Mamilos. Tá. O Mupoca é aquele professor de geografia que usa a camisa de Che Guevara. E que chama quem nasce nos Estados Unidos de estadunidense. Zing é aquele professor de literatura que entra no meio do ano, substituindo o professor. E aí ele sai no meio do ano também, antes de terminar. Mas ele volta já. E aí, tipo, caralho, quem era aquele cara? Tudo legal, mas foi legal. Não, ele é legal, ele é estranho, assim. Mas ele já volta, vai ser... Ele volta, Guga, tá? Ele vai voltar, tá, ele vai voltar como professor definitivo. Ele vai voltar. Não, ele vem dar uma série de aulas especiais e sai... Não, foi legal, ele veio e deu umas aulas. O Zing é um intensivão. Ele veio como professor substituto, saiu fora. E aí a galera ficou com saudade e o colégio vai recontratar ele. É isso. O Spoilers é tipo aquele professor de artes. Mas não aquele que manda você fazer colagem, coisa assim. É aquele que dá aula sobre desenho animado, sobre tartarugas ninja. Sim. Aí a aula é maneira. Traz sempre os exemplos que a galera gosta. Que a galera gosta, né? E que é meio proibido, assim. Na minha época era Pulp Fiction. Era proibido falar de Pulp Fiction? É, o professor vinha falar de Pulp Fiction na aula, pô, era incrível. Sim. E o Save Game é aquele professor de educação física que joga bola com a galera. Que ele é meio da galera, sabe? Ele não só passa, manda você correr em volta da quadra. Vamos jogar bola aí. Aí ele entra no jogo, rouba, sabe? Quando é o time dele, liga, ele xinga o juiz. É, põe um aluno que não joga direito pra ser o juiz. Mas não, então ele quer jogar e ser o juiz. Falta! E o Braincast é aquele professor incrível, que sabe tudo. Lógico. Que nunca erra. Que ele podia dar aula em qualquer faculdade do mundo, mas ele tá aqui dando aula pra você no seu colégio. Ele... Você fica, por quê? Ele é o cara fodão, PhD, que podia estar na ONU salvando vidas, mas tá aqui no mas dia a dia. Mas ele tá aqui e você tem que sorver toda essa sabedoria. Eu não quero sorver o B9, não. Não é? Não parece? E como nessa grande oitava série que é a vida... Eu quero ouvir, eu não quero só ver. Nessa grande oitava série que é a vida. Os professores, eles aprendem... Vocês ficaram falando aí, vocês perderam a maronada, hein? Ah, é? Qual foi a maronada? Passou a maronada de raspão aqui, ó. Qual foi a maronada? Pegou vocês, vocês abaixaram na hora. Mas eu fiquei atingido. Fala aí. Vale quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, só... Vou ter que voltar depois quando o programa estiver no ar. Assim como nessa grande oitava série que é a vida, os professores aprendem muito com os alunos. Então é por isso que você precisa mandar o seu comentário. Você viu o que eu fiz aqui? Isso é muito bom. Guga, parabéns. Vamos bater pavão? Eu tô emocionado, velho. Eu tô emocionado. Você vem pensando isso no caminho. Não é à toa, cara. Não é à toa. Por isso, você precisa mandar o seu comentário pro braincast@v9.com.br ou postar lá nos comentários do site. Porque só assim a gente vai saber como a nossa sabedoria tá transformando corações e mentes dessa juventude maravilhosa. Temos aqui, antes de mais nada, temos aqui a introdução do nosso amigo Gustavo Mafra, que, né, vem tentando atender as expectativas do público. Eu acho que, afinal, ele recebe milhões, né? Milhões. Milhões. Milhões, milhões. Ele mandou aqui o seguinte, ó. Uma coisa que tenho saudades é a sessão de cartas arte, sessão de cartas moleque, das revistas dos anos 80. Aquilo sim era interação, e não essas coisas que as empresas fazem no Facebook. Hoje, respondendo comentários. Um leitor se dava o trabalho de escrever uma carta, datilografada ou não, comprar selo, postar no correio. Tudo para ser completamente escrachado por um provável estagiário de redação. Nota rápida sobre isso. Diga. Isso foi mencionado no Mamilos 40. Ah, é? E é sobre essa coisa de antigamente, como você tinha que escrever uma carta ao editor, tinha aquela famosa caminhada aos correios, que você podia se arrepender, rasgar a carta e não falar tanta merda. E então. Agora não existe mas isso. Mas essa foi uma, para usar a palavra querida, disruptura da internet nas redações, porque os editores, eles falavam isso. Se o cara se deu o trabalho de datilografar ou escrever à mão, caminhar até o correio, pagar um selo e mandar, esse cara só pode ser um louco. Isso. Então eu vou ignorar completamente o que ele falou. Na internet, não. O cara tá ali de boa, vou mandar um e-mail aqui rapidinho. É por impulso. É. Na revista Mad, Tivemos anos de ouro com a presença de Janjão Botelho nos anos 80. Ele respondia a todos os comentários falando palavrões e dizendo que a revista servia apenas para limpar bundas e não deixaria barato eu ter usado a expressão anos de ouro. Aliás, eu lembro que na minha época, andar com, tipo, com a Mad na mochila era um ato de rebeldia. Assim, olha, sabe? Seu rebelde. Isso, eu leio Mad, eu tenho uma Mad na mochila, era isso. Não foi esse meu ato de rebeldia, não. Não digo que foi o alto, mas era um ato. Tá bom. Que sofisticação! Ele até arranjou encrenca com um leitor, o Welberson, que depois ganhou uma edição especial sobre ele. Isso é que é autorreferência. Cara, como é que ele lembra dessa porra? É o Guga, né? Google. Eu lembrei muito... Não é o Guga, não. É o Google. Google Mafra. Eu lembrei muito da... Fez uma maronada aqui. Eu não duvido nada que seja o Guga, porque o Guga tem a... Ele vive ainda nos anos 80. Uhum. Eu lembrei muito da revista Mad quando escrevi minha primeira mensagem para uma publicação. A Carta Capital soltou uma capa dizendo que revelaria todos os segredos da CBF. Lendo a matéria, os segredos eram os seguintes. O Corinthians será comprado pela maior empresa de entretenimento do mundo. O Corinthians vai arrendar o Pacaembu e se tornar dono do estádio. Eu escrevi um e-mail falando que a capa falava em segredos, mas as matérias eram só conjecturas e que nem eram nada demais. Seriam coisas boas se acontecessem e, como a gente sabe hoje, não aconteceram. O Bob Fernandes, diretor de redação da revista, me ligou putão. Me ligou? Caramba. E falou... Bob Fernandes, hein? É, exato. Caraca. E bicho. Falou que eu era só um moleque que não sabia ler as entrelinhas. Só não tem envergadura moral. Nossa, excelente. Mas publicou minha carta. Foi um momento incrível. A única coisa que chegou perto disso na internet foi a comunidade da revista Bis no Orkut, onde leitores eram humilhados pelos ex-funcionários da revista justamente por gostarem dela. Mais uma coisa que o Facebook matou. Humilhação por ex-funcionário, botar na lista. O Comentando nos Comentários é uma homenagem a esses desbravadores da interação. Muito bom. Nossa. Desbravadores da interação. Que tarefa que ele jogou pra gente agora. É por isso que nós lemos as suas cartas, fazemos piadas, maronadas e damos a última palavra. Porque assim é que é legal. Escreva para braincast@b9.com.br. Mas antes de lermos os comentários, tem aqui uma introdução gigantesca do nosso amigo Guga Mafra. Por falar em gigantesca. Que fez o seu monólogo, sim. Tá bom? Então eu vou começar aqui porque a gente precisa acabar ainda hoje. Sempre presente, mesmo quando ausente. Exato. Que bonito. Começo da semana, eu estava aqui pensando repetidamente. Como preencher os comentandos do programa 189? Como preencher os comentandos do programa 189? Isso me levou a lembrar do ano de 1989. Nossa, foi longe. Eu não li a prévia. É, não? Então, guarda a surpresa pra você. Fudido. Meu Deus, cara. Quem quer lembrar de 1989, gente? Vamos quem em sã consciência quer lembrar de 1989? Vamos relembrar aqui agora nessa retrospectiva do Guga. Essa foi a época que eu comecei a entender o mundo e me lembrar das coisas. Eu lembro de muitas coisas desse ano, mas fui dar uma pesquisada aqui para ter certeza e me deparei com o seguinte. 89 foi o ano da primeira eleição direta no Brasil depois da ditadura. Tinham 50 candidatos, um mais tosco que o outro. As pessoas competiam dizendo que ia votar no mais engraçado. Marronzinho, Zamir, Lívia Maria, eu desmatar. Competição que o Enéas venceu de lavada. Uma vidente falou que o vencedor seria um cara chamado Afife. Um cara chamado Afife. E ele pulou para só o terceiro isso. Lugar nas um pesquisas. Um cara aí. Por um tempo. Só por isso. Só por isso. Só por isso. Quer corrigir aqui o nosso... Quer adicionar informações aqui, Luiz? Não, assim? Eu não, cara. Eu não quero lembrar de 89, não. O Horário Político era um programa de humor, de personagens de fazer inveja ao Jô Soares e ao Chico Anísio. O país vivia uma séria crise econômica. Era uma época de grandes mudanças políticas em toda a América Latina. No Paraguai, o general Andrés Rodrigues deu um golpe de Estado no então presidente, o também general Augusto Stroessner. Golpe de general em general. O país vivia uma séria crise econômica e entrou em outra. Na Venezuela, o presidente Carlos Andrés Pérez, que tinha sido presidente 10 anos antes, foi eleito de novo, em meio a uma crise econômica. Prometia acabar com a guerrilha dos comunistas, o que ele fez no começo. Com a alta do preço do petróleo, o país prosperou. Mas aí ele foi pego em um escândalo. Ele tinha uma amante no exterior, mandava grana pra ela através de uma lavagem de dinheiro. Ele sofreu impeachment. Hugo Chávez assumiu. O país entrou em uma grave crise econômica. Tô falando, 89 não é pra ser lembrado. O ano que nunca acabou, é isso? Nunca, não, para com isso. Na Argentina, o presidente Raul Alfonsín encurtou o próprio mandato e antecipou as eleições, ele tinha sido eleito fazendo forte oposição à ditadura militar que o antecedeu e virou o candidato dos Cara Pintadas, como ficaram conhecidos os manifestantes argentinos da época. Ele revogou uma autoanistia que os militares tinham se dado, começou a fazer as pazes com a Inglaterra. Mas uma grave crise econômica o deixou sem apoio e sem condições de governar, e só restou a ele a opção de antecipar as eleições. Ganhou o Carlos Menem. Olha só, eu lembro muito bem, Carlos Menem. Saudades, hein? É. Saudades, Menem, nossa. O candidato dos trabalhadores, que aumentou salários, criou uma nova moeda equiparada ao dólar num plano mirabolante chamado Plano Cavalho. Caballo. É? Caballo. Caballo. Não, mas se fosse o Galvão Bueno, ele diria Caballo. Caballo. Vem tocando a bola agora, seleção da Argentina. Domina aí o... Caballo. Caballo. É um drama pra cada nome que ele vai falar. Deixou os argentinos bem ricos de uma hora pra outra, mas eles ficaram bem pobres logo depois, afundando o país numa grave crise econômica. No resto do mundo, o chefão do Irã, Ayatollah Khomeini, ofereceu 3 milhões de dólares para quem matasse Salman Rushdie. Caraca, é verdade, eu lembro disso. Teve um livro dele recente aí que saiu, que escreveu o livro Versos Satânicos, que o Ayatollah considerou ofensivo ao Islã. É, pô, isso aí foi história pesada. O Rushdie tá vivão até hoje, Khomeini morreu em 89 mesmo. Depois de ser considerado um grande salvador e ser até considerado o homem do ano pela revista Time, ele colocou o país numa guerra de 10 anos contra o Iraque, o que levou a uma grave crise econômica. A União Soviética desocupou o Afeganistão, que virou um caos total. Depois, todos os países soviéticos do leste europeu viraram um caos total e entraram numa grave crise econômica. E aí o Muro de Berlim caiu, a Guerra Fria acabou, tudo isso aconteceu em 89... Em dezembro daquele ano, Taylor Swift nasceu. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Que brilhante, velho. Obrigado, Gustavo, por... Meu Deus. Ele cria todo esse mistério. Criar esse fogo do amor em nosso coração. Ai, ai, ai. O Maron me inspirou a criar um alto desafio. Tá. Não foi ele que me desafiou. Eu só olhei pra ele e tive essa ideia. E aí eu criei o alto desafio de fazer uma maronada por podcast da Família Menor. Que é o que eu vou fazer agora. Mas eu já vou alertar que vai doer. Tá. Vai doer. Não me responsabilizo se você ouvir até o final. Se você quiser, pula. Pode pular. Você não quer fazer depois? É, que não. Eu vou querer ir embora. Vai doer. Ok? Se você quiser sair da mesa, vai lá. Se prepare. Tá bom. Então... Merigo, aonde você prefere ouvir o Naruhodo? Naruhodo Viária. Cara. Tá bom. E por que que não dá pra jogar PlayStation 4 na sua TV Telefunken? Porque tem pouco pixel. Não, porque o PlayStation 4 não funciona com entrelaçamento de linha. Tem que pôr com pixel. É pior do que eu imaginava. Eu não ia ser tão... É pior do que eu imaginava. A Juva Lauer, ela é tão fã de Engenheiros do Havaí que ela batizou um podcast em homenagem ao vocalista, sabe qual? Código Humberto. Agora, se a gente fizesse um mamilo só com homens, ele se chamaria Papilos. E por que que você não consegue entender direito o que os caras falam no Tecnicalidade? Por quê? Você tá ouvindo com fone de baixa Tecnicalidade. Ah, mano, eu vou parar. Fala, velho. Para com isso. Não adianta tirar o fone. Agora, você sabe que o Paulo Carvalho, ele é um podcaster que ele é bem pouco criativo, né? Você sabe disso. Por quê? Porque todas as ideias dele estão dentro da caixa. É, tá bom. E você sabe qual é o melhor podcast pra ouvir lavando roupa? É. Spoilers Tank Show. Você se esforçou muito, né, Guga? Cria isso. Tá doendo? Tá muito, meu. Por favor. Sabe como vai se chamar o último Braincast? É. Brainless. Agora do Zinho, tem uma coisa pra te contar, não sei se você tá sabendo. O Zinho eu não vou nem fazer porque o programa já era. Por quê? Porque o Alexandre e a Leila brigaram, cara. Ah, é? É, ontem, você não viu? Não. Bazinga. Caramba. Esse foi pior, não foi? Foi. Esse doeu lá no fundo, cara, da alma. É isso aí. Obrigado, Marão. Obrigado pela inspiração, cara. Ai, ai. Minhas têmporas também estão doendo aqui. Ô, Guga, agora que você tá aqui... Tá minhas rédeas aí desse... Tá merda agora, sim. Desse programa. Sabe o que mais pode te fazer chorar, Cristiano? O quê? Não, não, nada. A família B9 de podcast. É verdade, a família B9 de podcast. E sabe o que mais também pode a gente fazer chorar além da família B9 de podcast? Não, nada. Um carro novinho. Um carro pica. Não, não, não. Pode ser um carro usado. É muito raro você ter o seu primeiro carro, a não ser que você seja, tipo, muito rico. Você tem um primeiro carro e seu primeiro carro seja um carro novo. Sim, correto. Seu primeiro carro é um carro usado. Por isso que eu fiz essa, tive essa ideia de fazer a família B9 reimaginada com carros usados. É isso, galera. Valeu a pena esperar. Só que, ao invés de eu simplesmente falar, comparar um podcast a um carro usado, eu resolvi fazer como se fosse uma propaganda de carros usados de Shop Tour. Nossa, claro. É o cara sem job, né? Posso... Qual que foi aquela que você fez aqui ao vivo, cantando? Foi a do rádio FM. Ah, é verdade. Nossa. Vai ser parecido, vai ser constrangedor não, igual. Não, não, não gera expectativa, vai, entrega. Vai ser constrangedor igual. Posso começar? Vai. E vamos fazer aqui o giro da família B9 de podcasts. Você sabe, na família B9 de podcasts, você compra o seu podcast usado com facilidade, com garantia de procedência, só usado de qualidade. Aqui não tem mico não, não é, Carlos? Então vamos lá, olha só. Esse aqui é o Cinemático. Olha só, Cinemático. Lançamento. Você de podcast novinho, pra fazer inveja no vizinho, inveja no amigo, na porta do restaurante, ou não é? Esse Cinemático traz os principais estreias de filme da semana no cinema e no serviço de streaming. Quem não gosta de serviço de streaming, Carlos? Responde, cara. Já... O cara da loja sempre fica meio constrangido assim. Já, olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui, Naruhodo. Modelo novinho, novinho ainda, tecnologia japonesa, você pode confiar, né? Japonês, o Naruhodo traz tudo sobre curiosidade, roda muito mais que qualquer outro podcast e sem dar dor de cabeça. Agora vem cá, vem aqui comigo, vem cá. Você quer um clássico? Aqui tem clássico. Aqui na família B9 de podcast tem clássico. Poco Pixel, olha só esse carro charmoso. Traz tudo que você sempre gostou no carro dos anos 90 e tá novinho, bem conservado, bem cuidado. Você pode confiar aqui na família B9 de podcasts. Agora, você quer um podcast que aguenta tudo? Você quer um podcast que aguenta buraco, que aguenta buraqueira, aguenta estrada, estradas de terra, que você pode jogar na lama, podcast que passa por cima de qualquer coisa? Vem aqui na família B9, que aqui tem um Mamilos. Mamilos, podcast de madame. Tá novinho, com todas as revisões em dia, cheio de acessórios, Cristiano. É verdade, Juga. Podcast de madame. Mas olha, se você gosta de tecnologia, tem gente que gosta de tecnologia, não é? É. Se você gosta de tecnologia, Tecnicalidade é o podcast com tudo de mais novinho que a tecnologia pode apresentar em podcasts. Esse aqui tá zero bala, toda a documentação em dia, roda de magnésio e pronto pra você que gosta de um monte de botõezinhos. Você gosta de botãozinho, Carlos? Sim! Calma, sim. calma que ainda tem mais, acabou não, vem comigo, vem aqui! Mupoca! Mupoca é o Lada Laika dos podcasts. Charmoso, valente, bonito, comunista, verdade. Nunca sai de moda, é ou não é? É ou não é? Mantém o valor. Mantém o valor. E ele vem com promoção. Não vem sozinho, não. Vem com coisa boa, que é o Coisas da Rua. É o canal de YouTube do Mupoca. Olha só, você leva um, você compra um, leva acessório. Dois. É? Calma, Carlos. Já acabou? Não, já acabou? Ainda não. Tá, acabou nada? Tá, acabou nada. Olha só, tem esse aqui também, ó, Código Aberto. Esse é o podcast perfeito pra quem quer impressionar no trabalho, impressionar na carreira, mostrar que subiu na carreira. Podcast de patrão, Carlinhos. Esse aqui tá show. E ainda tem, ó, Caixa de Histórias, excelente pra estrada, excelente pra grandes viagens, cabe a família toda, vovó, tio, cachorro, a vizinha, cabe todo mundo. E não pode faltar, né, o Braincast, né, Carlos? Não pode faltar o Braincast. Esse podcast não tem erro, é tudo de bom. É o campeão de vendas aqui na Família B9 há anos. E o podcast que todo mundo aqui na Família B9 quer ter. Tem sempre um aqui te esperando. Vem, é só vir, sair de podcast novo na hora, sem complicação, taxa sem burocracia, zero. Taxa zero. Vem logo, vem pra cá. Sabe o que eu não vi aqui no showroom, Carlos? É. Zing, não tem, no Zing não tem mais? Esgotou, cara. Esgotou. Só de linha. Mas tem muito mais coisa. Vem aqui na Família B9 de podcast. podcast.b9.com.br. Vem! Ai, meu Deus, então, sensacional, é cara. O campeão voltou. É por isso que você paga a sua mensalidade pra ter o Guga uma vez por ano. Pra isso, aí. É o Sweeps, aquele episódio da temporada que arrasa a quarteira. Tô com as minhas têmporas doendo. Ai, meu Deus. Uma hora eu olhei pro Carlos e tava chorando. Nossa. Ai, ai, ai. Calma lá, vamos lá. Muito bom. Gustavo, parabéns, viu? Vamos colher a boa. Se tudo der errado, você sabe que a gente pode ligar no Shoptime lá e vai dar você lá. No... O Ciro Bottini se aposentou. Isso. Pá! Toma aí. Ai, ai, vamos lá. Eu percebi que, pra mim, é diferente quando eu escrevo os e-mails pra ser lido por outro membro da bancada. Tá. E quando é pra ser lido por mim mesmo. E esse foi um que eu escrevi pra ser lido, porque era um programa que eu não iria participar, né? Tá. Então vai ser uma experiência nova. Que bom! Mas enfim, eu escrevi aqui uma parábola. Caio Corraine, música de parábola, por favor. Silêncio, por favor. É que música de parábola eu tô imaginando. Pegadas na areia. Ai, meu Deus do céu. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com os meus podcasts favoritos, enquanto no céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, haviam 8 pares de pegadas na areia. Um dos pares era o meu. Os outros 7 eram do Anticast, do Braincast, do Mupoca, Spoilers, Zing, Save Game e Projeto Humanos. Havia marca de mamilos na areia também. Que era bem estranho. Palmas, ah, meu Deus. O que era bem estranho. Quando a última cena se passou, notei que em vários momentos da minha vida, alguns dos pares de pegadas, ou de mamilos, estavam faltando. Isso entristeceu-me deveras. E perguntei então aos podcasts. Senhores, vós me dissestes que uma vez que resolvi seguir-vos, vós andaríeis sempre ao meu lado. Que é o Thor que tá falando? É a parábola de Jesus, gente. Tem que tá conjugado conforme a Bíblia. Vamos lá. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas o meu par de pegadas. Não compreendo porque nos momentos que mais vos necessitei, vós me abandonastes. Sim, porque nos meus sonhos eu uso corretamente a segunda pessoa do plural. O talento do inconsciente. Parabéns. E os podcasts me responderam. Meu precioso ouvinte, nós te amamos e jamais os deixaríamos nas horas de tuas provas e sofrimento, que são quando você anda de carro, de ônibus ou finge que trabalha. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, é porque o Braincast estava carregando todo mundo nos braços. E depois eles continuaram. Além disso, amado ouvinte, tu estás reclamando de barriga cheia. Perceba que na última semana todas as pegadas estão ali. Até as do Zing. Eu me senti reconfortado. Mas então percebi que estava sendo enganado e retruquei. Vós sois mentirosos. Porque no começo deste ano, o Braincast tirou 3 meses de férias. Aliás, semana passada nem teve programa. E então todos os meus dentes começaram a cair. E de repente eu estava de volta na escola e sem calças. E todos os podcasts começaram a rir de mim. Se não quiserdes mais ter pesadelos conosco, escreva para braincast@b9.com.br ou deixe seu comentário no site, eles dizem. Eu tentei bater neles, mas só conseguia dar socos fracos. Então eu finalmente acordei. O que você fumou? Moral da história. Moral da história. Eu tô tão impressionada. É, porque parábolas de Jesus tinham uma moral aí. Fica a reflexão. É interpretativo, entendeu? Eis o mistério da fé. Isso. Ok, perfeito. Esse podcast foi editado por Caio Corraine.